Episódio 7 da segunda temporada de Andor, Mensageiro, Messenger. Data de lançamento, 7 de maio de 2025, foi esse, o 8 e o 9, que eles estão sempre lançando de 3 em 3, né? O pior é que esses títulos subiu, cada um traz um spoiler, né? Mas não é, porra, é pra ter aquele momento Peter Griffin. É. Todos eles. Você foi olhar e falou assim: ah, filho da puta, eu não queria ter esse spoiler. Passou-se mais um ano e estamos agora no ano 2 ABY, né? Antes da Batalha de Arvin. Inclusive, nós estamos aonde, seu Jota? Na base rebelde de Arvin. Nem esperou eu falar porque sabia que eu ia me atrapalhar todo. Então tá bom. Aí a gente vê um transporte aterrissando na base e quem sai dele, ninguém mais, ninguém menos que seu Wilmon. Conhece, já... moleque cheirador? Lembra dele? E agora já tá um pouco mais diferente, que tem barbichas, né? É, porque já tem um ano que ele cheirou, né? Os gases do Sal Guerreira. Faz nascer cabelo na cara, no peito, né? E na mão, eu acho. Essa é outra, como é que se diz, efeito colateral do radônio, né? Você nasce cabelo na cara. Então, bom. Aí, beleza, vemos a cabana lá do Cassiano e ele tá fazendo exercícios de alongamento porque ele tá sentindo fortes dores no ombro de um tiro de fade blaster que ele tomou no ombro desde o ano passado. Então, pra tu ver que essa porra tá ferida, tá boa, tá bonita. Aquela de doer a alma, né? Então, é isso que eu não entendi, cara. Ele tomou um tiro ali no braço, tem uma ferida que não cicatriza. Quer dizer, fecha, mas não para, não cura nunca. É o mistério da força. Ou, no caso dele, da fraqueza, né? Também, né? A Bix surge e pede para Cassiano que ele tire a camisa. Mas não, não pense besteira. Não é para o que você está pensando. Merda. O Cassiano tira a camisa e ele, como eu falei, tem um ferimento feio de blaster no ombro. A Bix passa lá um unguento na ferida e o Cassiano faz aquele... Ah! Aí você fala unguento, eu me lembro da propaganda do unguento de Bicarto Butezin. Então tá, aí o Wilmon aparece, a Bix abraça ele, porque tava com saudade do moleque, né? Cassiano também dá um abraço no Will, e aí o Will disse que ele teve por aí, mas ele não fala o que aconteceu com ele lá com o Sal Guerreira, porque também já tem um ano isso, né? Então foda-se o que aconteceu com o Sal Guerreira, né? Se o Sal liberou ele pra ir pra onde quisesse, quer dizer que o Sal agora confia nele pra caralho, né? Porra, né? Então é, o Will diz que o Lúthien quer saber se o Cassiano já tá pronto pra voltar. Aí a Bix reclama que o Lúthien, manda o Lúthien tomar no meio do cu. Não necessariamente com essas palavras, mas a intenção era essa, né? É. Né, Jota? É sim, caralho, porra. O cara não participa, que filha da puta. Porra! Ai, ai, tá bom. Cassiano diz que é tudo um grande risco nessa luta, né? Que os caras estão na luta, correm grandes riscos, né? Foda-se. E o Will diz que o Cassiano deveria falar isso pessoalmente pro Luta. Eu também acho. Você não acha? Ele quer arranjar confusão, né? Não, mas é que no negócio, se é que o Cassiano não quer mais papo com o Luta, vai, chega ele no Luta e vai falar, vai tomar no olho do teu cu. É uma maneira mais rápida de resolver a situação, né? Que desde o último episódio, o Luthien tá, assim, com os nervos à flor da pele. Se passou-se um ano, já brotou os nervos pra fora da pele dele, né? Pior que é. E o Cassiano insiste em querer saber onde é que o Will esteve. Por aí. É o que a gente ficou. Corta pra Gorman! E vemos um repórter imperial reportando ataques terroristas da frente Gorma. Ou seja, aquele papo das fake news, né? Agora você meteu um tunduche que você nem queria, né? Pocô. vemos um repórter reportando. E o que você queria com um repórter? Fez assim, o quê? Sua besta? Puta que pariu, um milhão de outros adjetivos aí, ó. Ah, foda-se, eu tava escrevendo enquanto assistia o episódio, então eu não tava pensando muito no negócio. Vemos eu faço a pauta enquanto vejo o episódio ao mesmo tempo, ouvinte, eu não fico pensando nos adjetivos conforme eu vou escrevendo, não, pô. E aí vemos um zelador zeladorando... Zelando, não, zelando, zeladorando não existe. E a gente pode complicar... Seja burro, mas não... Olha, não, como já dizia Michael Zoski... Ofende, mas não assassina o português. Cara, isso é pro Norberto. Ele tá precisando que eu fale merda. Cara, eu adoro Monstros S.A. Absolutamente essas cenas com o Michael Zoski. Ah, é zoiudinho da mamãe. Então tá, vambora. Aí o Carne passa ao lado desse repórter que está reportando e ouve a reportagem, viu? Pronto, vai ficar bem? Uma outra repórter fazendo, sabe o que, Jota, que a outra repórter tava fazendo? Não, me diz. Tava reportando também, ai, sabe? Que filho da puta. Mas ela também tá falando sobre o toque de recolher e as medidas de segurança que o Império tá impondo em Gorma. Oh. Aí que você começa a entender o negócio. Você lembra que um ano atrás, há mais de um ano atrás, que o Império está fazendo esse desserviço na comunicação para legitimar as ações dele contra o povo gormano. E você vê que depois desse tempo todo, a coisa continua e cada vez mais incisiva. Cara, isso é um planejamento de longa data, assim, a médio prazo, né? Para destruir a credibilidade da revolta do povo. Sim, eu vou te contar também um negócio. É nesse trio que o pau come na casa de Noca, tá? É, justamente. Então tá. Vamos lá, seguindo viagem. Corta pra Yavin! Cassiano soube que o Will esteve em Gorman a pedido de Lúthien. Olha aí. O Will diz que Gorman está sendo destruído. Né? Né? Cassiano diz que Lúthien quer mais que Gorman se foda. Não necessariamente com essas mesmas palavras, mas o sentido era esse, né? É, ele, se fosse aqui no Nordeste, ele diria, o cara quer ser arrombe. Não é? Lá ele. Lá ele. Will diz que o Império é que tá botando pra fuder em Gorma. Também não necessariamente com essas mesmas palavras. O Império tá arrombando a gente. Né? Eu aí quero mais que se arrombe. É, mas o Império tá arrombando com a gente. Né? Aí dentro. Aí dentro. Cassiano pergunta por que Lúthien precisa dele. O Will puxa um terminal de tela da bolsa dele, mostra o perfil da Dedra Miro pro Cassiano. Lembra da Dedra Miro? É, né? O Will relembra que foi a Dedra quem destruiu Ferrix e matou o pai dele e que Cassiano conhece ela. Entenda isso como você quiser. O Will conta que Dedra está em Gorman e lá está atrás, ela está atrás do Lúthien, do Cassiano e da Bix. Quer dizer, o que ela está fazendo em Gorma procurando Cassiano, Lúthien e a Bix se eles não estão lá? Tem uma coisa aí, né? É, a gente sabe que a Dedra e o Carne, eles estão de olho no Cassian já há dezenas de meses aí. Enquanto o Cassian tá pouco se fudendo. Ele não sabe ninguém de onde vem nem pra onde vai esse povo. Ou seja, quando o Will traz essa informação, o Cassian tá assim, uai, mas quem é essa cara de bosta? Não, a Dedra ele conhece. É, mas assim, a Dedra ele conhece. Nada, né? Não, mas a Dedra ele conhece. A Dedra ele lembra da porrada que ela, das merdas que ela fez em Ferrix. Sim. Só. Porque apareceu lá. Só porque apareceu lá e comeu o rabo do povo de lá. É. Cassiano diz que tá atrasado e que o Will devia se acalmar. Eu também acho. Dá um chazinho pra esse menino, pô. Will diz que o Cassiano tá vendo o Lúthien como inimigo. Jura? Nossa senhora. E o Cassiano diz que o Lúthien tá agindo como se fosse um inimigo e sai. Toma, trouxa. Né? Então, corta pra Gorman. Sim. Aí falamos da Dedra, olha ela aí de novo, a Dedra agora recebendo uma chamada, um comunicado, né, uma videoconferência com o nosso querido Major Partagás. Ou seja, levando um coice do Major Capataz. É, mas no caso da Dedra, até que o Partagás é bonzinho. É com o Jung e o Hertz que ele costuma sentar-lhe a ferradura na cabeça, né? Ele não quer que a cara dela fique com mais cara de cheira merda do que já tem, do que já é. De chupar limão, né? Tá bom. Né? Aí Partagás diz que o plano de extrair a calcita de Gorma, entenda isso como você quiser e começar os cacófatos, vai ser retomado, que as tentativas de se criar um substituto sintético para calcita não funcionaram. É porque tentar substituir calcita é meio complicado, né? Pode botar uma cuequita que ajuda. Pode ser uma sunguita também, né? Funciona bastante. Mas se não conseguir, cobre com a toalhita. Tuduxi, pra mim, pra ele, pra todo mundo. Festival de Tuduxis. Dedra entende e pergunta quando começarão. Partagás diz que começará em 2 semanas. Olha só, viu? Eu tenho um problema com isso aí, porque é o seguinte. Quando você vê o núcleo do Cássia, né, com o Will e tudo mais... Você entende que passou um tempo ali. Você percebe que eles não estão mais no mesmo status quo, estão diferentes, estão em outros lugares e tudo mais. Dá para você se situar. Quando você vê o núcleo do Império, parece que não se passou um minuto, porque eles não mudam nunca, nada. É verdade. Disso. Se você não souber que já passou um tempo, se você for direto pro núcleo do Império, parece assim, é amanhã, né? No dia seguinte. É, parece que foi ontem, né? O negócio que aconteceu, né? Então tá. Aí tu falou do Carne, lembra do Carne? Ele chega no escritório da Dedra e pergunta pra ela onde é que ela tá. Oficial diz a ele que a Dedra não tá disponível, é o secretário dela. Ó, a dona Dedra não tá podendo atender não, quer deixar recado? Puta que pariu. Ele achou que depois daquela uma hora de catilobeno lá na casa dela, ele ia estar com moral. Né, mas não. Aí Partagás diz que enviou o Capitão Kaido, um especialista em crises, para ajudar Dedra a manejar a situação. O tal do Capitão está, inclusive, na sala ali onde o Carne está sendo deixado para esperar. Né? Eu pensava que esse Capitão Kaido fosse um cara mais forte, mais poderoso, sabe? Tipo lá do One Piece, mas tudo bem. Você pensou se fosse um grandão com chifres na cabeça, né? Que virasse da dragão. Barbão, né? Tá, não, mas não é. Lá é Kaido, aqui é só Kaido. Não, escreve do mesmo jeito. Não, tem o U no final do Kaido do One Piece. Tá bom. Dedra reclama que já tem gente o suficiente. Partagás interrompe Dedra e pede calma, que ela estava começando a dar uma surtadinha, sabe como é que é, né? Aí Partagás diz ainda que o trabalho do BSI em Gorma foi exemplar e tudo graças aos esforços de Dedra e a sua cara de quem chupou um limão. E que mesmo assim ela ainda vai ser recompensada. Provavelmente com um limão. Com um limão um pouquinho mais doce. É, um pouquinho só. Aí Dedra relembra que a frente Gorma obteve armas, e pra caralho, inclusive, né? Às custas da coitada da Cinta, bando de filhos da puta. Que merda. É, eu não quero fazer essa piada, não. Tá muito óbvio. Né? Assim, taralha. Aí, ao sair da sala de comunicação, Dedra se depara com Carne. Carne pergunta o que é que tá acontecendo, pois não tem mais acessos a nada na base. Dedra tenta desconversar. Carne pergunta então sobre o tal do Capitão Kaido. Dedra pega Carne pelo braço, não tem nada a ver com o cara que morreu em Milharal, né? Uhum. E o conduz até o Maçaleta. Esse é o nome de outra personagem? Não, é o Maçaleta mesmo. Uma eu ia te perguntar se era alguma pessoa. Personagem real. 9. Não, é realmente uma Maçaleta. É uma salinha pequena onde ela ficou ali com o Carne, né? Aí a Deda diz ao Carne que há evidências de agitadores externos ajudando a frente Gorma. Jura? Nossa, que brilhante, Batman. Carne diz que já sabia disso, pois essa era a razão dele estar ali. Deda, então... É, né? Né? Deda, então, diz que estão tentando prevenir um incidente. Eu não acho. Não acho. Ela está provocando a porra do incidente. É. Carne reclama que está sendo deixado no escuro. É para salgar, né? Para fazer aquela carne maturada, a gente deixa no escuro, né? Né? Só falta encher de fumaça para ficar. Defumada, ô oh, rapaz! Beleza, delícia! Nossa senhora! Aí Dedra manda ele parar e ir para casa preparar as malas para fugir de Gorman. Dedra diz que ele não vai, que eles vão voltar para Coruscant e que serão recompensados pelos seus esforços. Carne pergunta pelo que eles estão sendo recompensados, se ele não fez porra nenhuma. A Dedra aproveita, tasca um beijaço no Carne e manda ele ter cuidado. E deixa ele com a cara de besta no meio da sala, que ele está até agora tentando descobrir onde é que ele está. Então, o filho da mãe chega lá com um monte de questionamentos extremamente válidos, concisos, coesos, e aí a mulher, para fugir da parada, fala assim: olha, você vai ser recompensado, vai, em vez de ser uma hora, vai ser 1 hora e 25 minutos, e tome aqui uma moto. Pô! Aí o retardado esquece até o nome da mãe dele. Né? Corta pra Coruscant. Mon Mothma chega ao Senado Imperial. Clóris, o motorista, pergunta da agenda de Mon. De corno da gota. Clóris, né? Deixa ele, pelo menos não é um cacófato, né? Porra. Mon pergunta quem é que tá querendo saber isso. Aí o Clóris diz que é o setor de segurança do Senado. Ao sair, Mon diz a Erskine, que é o assistente dela, né, que vai pedir um novo motorista. E o Erskine diz que é melhor não, porque senão podem mandar um mais esperto. Porque eles já sabem que o motorista é escuta um do Império, né? E tá com ela mais de um ano, né? Porque mudou lá no último episódio. Isso, um isso. Um ano atrás. Já tem, acho que tá quase mais de dois. Já tá podendo até tirar carteira já. É, justo. Né? Ouvimos várias reportagens feitas por repórteres, caso você não saiba, tá? Sobre os terroristas de Gorman. Eu vou aproveitar essa piada o episódio inteiro agora. Senador de Gorman, Dazi Oran, cumprimenta Mon Mothma e pede um minuto da sua atenção. Dazi diz a Mon que estão chegando perto do ponto sem retorno. Mon pergunta como que ela pode ajudar. Dazi diz que ela pode tentar voltar no tempo e mandar todo mundo para casa. Nossa. Né? É a única coisa que dá para fazer, infelizmente. A Mon se padece do sofrimento de Gorman. Dazi diz que o Império nem mais se preocupa em mentir de forma convincente. Realmente, eles estão soltando cada fake news que está aparecendo até o governo Bolsonaro. Mas não é? Qualquer coincidência é mera semelhança. Qualquer coincidência é mera semelhança, com certeza. Mon diz que está redigindo uma petição. Dazi diz que isso não vai ajudar em nada, mas agradece todo o esforço que Mon está fazendo a favor de Gorman. Falando em Gorman, corta para Gorman. Dedra olha para a Praça de Palmo pela janela. Ela ainda parece pequena, né? É. Um palmo de tamanho, né? Isso não fica velho. Essa veio longe, né? Essa aí veio de longe, mas tá bom. Vamos até a sede da Frente Gorman. Dilon e Ezra falam a Carro, que é o pai da Ezra, tá? O carro de Lã, o Rilan. Fiat Uno, né? Que eles devem atacar com mais força. Carro diz que a resistência pacífica é a única que traz dignidade e merecimento. Ozar, o moleque das aranhas, saca? Uhum. Reclama que eles não têm mais dignidade há anos. Também, né? Morando no subsolo é foda, né? Dilon e Ezra perguntam se Carro não aprendeu nada. Aprendeu a dar marcha ré. Né, virou um Fiat Uno, era um Fiat 147, ele aprendeu a dar marcha ré, agora é um Fiat Uno. Uhum. Carro diz que aprendeu como o Império está tentando provocá-los. Lesiné, o cara da banana, gormana? Então, é esse aí mesmo. Lembro. Manda que todos se calem e diz que estão todos envenenados pelas mentiras do Império, que está apenas rindo deles. Olha só, o cara safo. Finalmente falou alguma coisa que preste. Né? Lesiné diz ainda que não se importa se eles vão lutar ou dar rosas para os soldados, mas que eles são gormanos e que devem tomar o que lhes foi tirado pelo Império. Todo mundo ficou nessa hora com uma cara de bunda. Uhum. Né? Porque o Lesiné matou a pau agora nessa aqui. Puta que pariu, né? Cutucou a ferida com ferro quente, né? Né? Corta pra Yavin! Bix e Cassiano vão até uma curandeira da força. Cassiano não tá nem um pouco confortável com isso, cara. Eu nunca vi o Cassiano tão desconfortável na minha vida. Acho que nem naquele mercadinho o Cassiano tava tão desconfortável, cara. E dessa vez não tem pimenta gigante, né? Não sei, né? As curas holísticas podem ser feitas de várias maneiras, meu amor. Tipo assim, eu entendi ele como sendo um protestante indo numa macumbeira, ou numa... como é que chama? Numa macumbeira, no orixá, numa mãe de santo. Eu não quero ir. Você vai, senão hoje à noite não tem. É. A Bix diz que não faz mal tentar. Ah, vai por mim, bem. Tenta por mim, amor, senão hoje não tem. Nem falou o Jota agora. Cassiano diz que Marva odiava curandeiros da força. Você lembra da Marva, né? Também protestante. Mãe dele, né? A mamãe dele, né? A ex-mamãe dele. Bix diz que foi um curandeiro safado há 10 anos atrás. O Cassiano diz que isso já foi o bastante. Ah, justo, né? Aquela história do gato escaldado tem medo de água fria, né? Não precisa falar, o gato guerreiro tem medo de água fria, sei lá. Tá, puta que pariu. Então tá. Aí a Bix diz que nem todos esses curandeiros são charlatões. A tal curandeira pressente a presença do Cassiano. É, porque é o protagonista, né? Ele tem uma aura de protagonista da série nele, né? Cassiano continua reclamando e a Bix diz que se fosse com ela, ela teria tentado de tudo para se curar, mas que Cassiano prefere fingir que não está acontecendo nada. Qualquer coisa. A pereba do tamanho de uma mão debaixo da roupa. Né? Da próxima vez, fia, sabe o que tu faz? Bota ele deitado de costas na cama, ele vai sentir dor quando tiver com essa porra ferida. Aí ele vai fazer tudo que você quiser, bem. Não deixa ele por cima, não. Deixa por baixo. Né? Então tá. A curandeira se aproxima deles. Ela pergunta quem é o Cassiano. Ó, minha filha, é o protagonista dessa porra. O que você quer mais? Não tá vendo que as câmeras estão tudo focadas nele? Apontada nele? É, uai. Pô, Cassiano diz que não é ninguém e tenta voltar pra casa. A curandeira pede pra ele esperar. Bix diz a ela que Cassiano tem uma cicatriz de Blaster que não cura. A curandeira acerta que é no ombro direito. Pra tu ver que essa aí é força sensitive mesmo, né? Né? Não viu ele se contorcendo enquanto vinha. Tudo bem. Também não. Pura charlatanice. Cassiano diz que ela acertou. A curandeira pede, então, para sentir o ferimento com a sua força. Entenda isso como você quiser. Ela toca o ombro do Cassiano, que está cada vez mais desconfortável. A curandeira tira a mão do Cassiano e agradece. Aí o Cassiano pergunta, tá, agradecendo pelo quê? A curandeira diz que a fé do Cassiano é forte e que ela não sente uma fé assim há muito tempo. É aquela história que fé demais não cheira bem. Pois é, então ela tocou no ombro dele e lembrou que assistiu o Rogue One, né? Assim, ah, então... Porra, ela assistiu no futuro, né? Porque o Rogue One não aconteceu ainda. Mas a gente já viu, então ela viu também. Ah, então foda-se, né? Ai, ai. A curandeira diz também que com a força de espírito que o Cassiano tem, ele deveria sentir a presença da força, essa com F maiúsculo, tá? Cassiano diz que está trabalhando nisso e tenta desconversar. Bix pergunta se a curandeira viu algo de especial no Cassiano. Vi o nome dele no letreiro do seriado. Pois é. Né? Com a música instrumental, né? Né? Todo dia, quando amanhece o dia, a gente vê lá no céu. Né? Aí Cassiano se irrita e sai do lugar. Bix diz que a curandeira assustou Cassiano. A curandeira pede desculpas e a Bix diz que não é fácil assustar o Cassiano, é só deixar ele desconfortável. Ou aparecer com a cintaralha, né? Não sei, de repente ele gosta de comemorar o Dia Internacional da Mulher, né? Né, ao lado, na caminha ao lado do Deadpool. Também. Aí a curandeira pergunta a Bix quem é o Cassiano. A Bix diz que ele é um piloto, um soldado, e pergunta de novo o que, que a curandeira viu. A curandeira diz que vê o peso das coisas que as pessoas carregam. O medo, a dor, as necessidades, e que essas coisas moldam o caráter das pessoas. Porém, no caso do Cassiano, ele se molda conforme vai passando pelas situações. A curandeira... Ou seja, disse tudo, mas não disse nada. É o que normalmente esses curandeiros fazem, né? A curandeira diz que o Cassiano é um mensageiro! Olha o Peter Griffin! Ele aí! Ela falou o título! Eu não sei, ia subir. Ah, não sabe subir, tá bom. Nem não subia, não, então. A curandeira pergunta se Bix conhece Cassiano há muito tempo. E Bix diz que não se lembra de não conhecer ele. Ou seja, conhece ele a vida toda. De vários sentidos, inclusive, minha filha. Ela tem um conhecimento profundo, né? Rapaz! Eu não disse se ela que conhece ele mais profundamente ou ele que conhece ela também mais aprofundadamente. Não sei. É mútuo, né? É mútuo. Então tá. A curandeira diz que Bix deve ser, então, o lugar onde Cassiano precisa estar. Entenda isso como você quiser. Porque estamos indo para a nossa cabana agora para ele estar em mim. Né? Então tá. De novo. Corta para Gorman. Carne encontra com Ezra num beco. Que pariu. Fraldinha encontra com Ezra. É, né? Carne diz que sabe que a frente Gorman é auxiliada por agitadores externos. Jura? Não. Uau! Sherlock! Carne tenta fazer com que Ezra jogue a culpa dos atentados nos estrangeiros e Ezra dá-lhe uma bufetada daquela bem dada na cara do Carne e se retira, deixando o Carne besta. Eu não sei se ele ficou mais besta com o beijo da Dedra ou com o tapa da Ezra. Foi pra ele voltar pra realidade, né? Porque um deixou ele viajando, a outra você acorda, porra. É, mas pelo menos por aí, né? Então, corta pra Yavin. Cassiano verifica o estado da sua ferida num espelho. Bix chega e vê ele fazendo os alongamentos. Ela pergunta se ele está se sentindo melhor. Bix diz que contou à curandeira que Cassiano era um piloto. Cassiano reclama que Bix não deve contar para os outros o que ele faz da vida. Tá besta. Tá bom. Bix pergunta o que aconteceu quando a curandeira encostou no Cassiano. Né? Cassiano diz que ela é apenas a tia da merenda, né? Ela fala que ele é a cozinheira do refeitório, mas é a tia da merenda, né? E a Bix diz que o Cassiano não é só apenas um piloto. Bix diz que a curandeira... Eu entendi agora. Você entendeu? Entendi, porque tipo, ela é a cozinheira, mas ela não é só a cozinheira, do mesmo jeito que o Cassiano é um piloto, mas não é só um piloto, né? Isso, viu? Uma salva de palmas pro Jota, que ele merece. Ai, eu mesmo, dá uma salva de palmas pro Jota, viu? Jornada dupla, muito bem. Muito bem. Complexidade, né? Nos personagens. Daqui a pouco vai ser que nem o pai do Cris, vai ter 3 empregos. Imagina. Aí, beleza. Aí a Bix diz que a curandeira sentiu a presença de Cassiano no outro lado do quintal. Devia estar sem tomar banho há um tempo, né? Ou tava com... Acabou de fazer um catilobene na Bix e aí veio sem se limpar, né? Também. Aí cheiro Cassiano... de amor tava no ar. Aí a Bix diz que já sentiu algo parecido antes e que a curandeira diz que Cassiano é um mensageiro! De novo! Aí Cassiano pergunta por que Bix está fazendo isso. A Bix diz que pode ser importante e Cassiano está chateado porque sentiu alguma coisa com a curandeira. Entenda isso como você quiser. Eu entendi da pior forma possível. Né? Bix pede para Cassiano aceitar o que sentiu e o abraça forte para ver se ele estava realmente sentindo alguma coisa pela curandeira. Isso é o seu blaster ou você está feliz em me ver? Na base rebelde, o general Devitz Draven vai até a nave do Cassiano. Draven pergunta para onde que o Cassiano está indo. Aí o Cassiano diz que apresentou um plano de saída para a base, mas o Draven diz que ele não informou o destino. Aí o Cassiano diz que é só uma viagem particular. Esse é o famoso vou ali, volto já, vai tomar no meio do teu cu que eu não te devo satisfação. Outra coisa que me deixou desconfortável aí. É, quando o Draven fala com o Cassiano, ele, você percebe, dá para perceber que tudo aquilo ali já tem uma organização já com hierarquia e tudo mais, e o que o Cassiano não se encaixa. É, então, o Draven diz, inclusive, para o Cassiano que Yavin não é porto para corsários e questiona a lealdade do Cassiano. Nessa hora, o Cassiano, cara, eu não sei como é que ele não se segurou para não mandar um foda-se pro Draven na hora, porque ele falou só, Cassiano diz que no dia que ele precisar permissão para ir ver, ele tá fora do rolê. O problema de tudo é que o Cassian, né, a gente tá seguindo o Cassian desde o início, desde quando não tinha rebelião organizada. Hoje, você já tem várias rebeliões com hierarquia, com cadeia de comando, e o Cassian, mesmo tendo uma patente, né, ali, no meio ali, ele ainda não se porta como tal, ele se acha ainda um mercenário. Uhum. Aí, como o Cassiano falou que o dia que ele, que ele tiver que pedir permissão para ir ver, ele tá fora, aí o Draven chegou e falou, ó, esse dia tá chegando, tá, filha da puta? Pois é, a gente tá se organizando, se você não se organizar, você vai ficar para trás, né, mané? Aí você já consertou tudo que a gente precisava e não precisa mais de você. É isso aí. Aí Cassiano e Will decolam de Yavin. Corta pra Gorman! E uma tropa de recrutas chega na Praça de Palma, aquela praça pequenininha, né? É pequenininha, é. Ah, tá, então bom. O Capitão Kaido pergunta ao Sargento Bloy, que trouxe nossa a tropa. O que foi, porra? Ai, cara, eu não aguento esses nomes, cara. Boing, boing, boing. É Bloy, ah, porra, não é um cacófato. Não é um cacófato, Bloy. Um Bloy. Fala isso pro meu cérebro. Tá bom. É o que o Kaido pergunta pro Bloy, que é o sargento que trouxe a tropa, se os homens já estão prontos. O sargento Bloy diz que não há nenhum homem nessa tropa, fazendo entender que, na verdade, é um bando de crianças. E, realmente, ali só tinha molequinho. Né? Aí o Kaido pergunta se ele vai ter problemas com o sargento Bloy, e esse diz que não vai ter problema nenhum, que ele não é besta de falar mais com o capitão, né? Ele não é besta de sair pulando e quicando, né, Bloy, Bloy, Bloy. Tá, que pariu. Aí a Dedra pergunta ao tenente Grimish o que tá acontecendo. O tenente Grimish é aquele secretário que deteve o Carne lá na cena anterior, tá? Aí o Grimish informa que várias novas tropas estão chegando hoje. Aí a Dedra também reclama que eles são todos crianças com aquela cara dela de que chupou limão. Cassiano e Will chegam em Gorman. A pilotagem do Cassiano deixa o Will apavorado, que ele está descendo na mata, marrente, rente que nem pão quente na porra da mata, né? É, porque o Will tava lá com o pessoal do Sol Guerreiro, né? Que já é um povo, não é muito bom na cabeça. O Will não tá bem, então, o Cássio não tá bem, quer descarregar a raiva dele em qualquer coisa. Né? Aí beleza, corta pra Yavin. E a Bix recebe a visita da Vel Santa. Lembra da Vel Santa? Uhum. Amiguinha da Cintaralha? Ela aí mesmo. Que pergunta como é que a Bix está. A Bix diz que vai bem e a pergunta para a Vel como é que a Vel está. Aí a Vel diz que está responsável pela aquisição e por assustar novos recrutas. A Bix pergunta se Vel veio ver o Cassiano. Vel diz que não, que mandaram, na verdade, ela vir é ver a Bix. Aí a Vel diz que tanto o Draven quanto o Dodona, que são os dois generais principais da... É Dodona, não. Dodona, não. Não bota cacófato aqui, não. É Dodona. Não, Dodona. É Draven e Dodona. São os dois generais principais da base de Yavin. Precisam que Cassiano esteja aqui em Yavin para ajudar. Vel diz ainda que Cassiano estava prestes a ser promovido, mas que pode botar tudo a perder só por conta dessa viagemzinha particular que ele inventou assim de uma hora para outra. Aí você já vê, os núcleos começando a se mesclar, né? Sim. Então, a Vel que não tava, não tinha aparecido assim junto com esse núcleo aí, já tá já grudadinha. Então assim, a gente vai ver a rebelião tomando forma, tomando corpo. Sim. Vel diz ainda que eles não são mais marionetes do Lúthien. Vel diz que Cassiano é um líder agora e que deve mostrar mais disciplina. Bix diz que Cassiano vai estar lá quando precisarem dele. Tá? Corta, Bagorman! E aí vemos o Cassiano e o Will passando pela Praça de Palmo. Passaram, inclusive, rápido, que era uma praça pequenininha, né? Isso não fica ruim nunca, né? Durante o toque de recolher, eles combinam o ataque ao escritório da Dedra Miro. O Will informa que Dedra dorme no prédio do Império e que é vista poucas vezes fora dele. Cassiano agradece as informações e se despede do Will. Cassiano então faz check-in no hotel, naquele mesmo hotel que ele foi como estilista, né? Ele agora, só que agora ele está como um repórter da Orla Média. O atendente diz que jornalistas precisam de um passe especial do Império. Cassiano diz que acabou de chegar e não queria ser barrado no toque de recolher. O atendente pede para que ele resolva isso pela manhã e libera o Cassiano para o quarto. Cassiano agradece, mas logo em seguida o atendente também diz que a colega dele ali da recepção vai reportar isso ao Império, pois eles vistoriam os hóspedes todas as tardes. Aí Cassiano entra no quarto e verifica a vista da janela. Ele vê movimentação no prédio imperial. Na base da frente Gorman, o Will flerta com uma rebelde. Claro, o Will não se segura. Medelão. É o pau doido da rebelião. Não é? É o quê? Já a terceira? Porra, a loirinha lá do Milharal. Teve daí, Milharal, né? Depois acho que teve também Gorman. Teve o Sol Guerreira. Teve o Sol Guerreira, né? A gente não pode esquecer. Foi uma fera, inclusive, muito caótico, né? Então, justo. Tá. Cassiano entra em contato com o Will, que por código diz que está tudo pronto para a missão. Cassiano pega a mira da sua arma e olha de mais perto o prédio imperial. Ele abre uma fresta na janela e ouve soldados nos andares superiores. Cassiano aguarda o momento de atacar com impaciência. Fim do episódio 7. Muito bem. Fiquem por aí, ouvintes. E vamos continuar com a nossa maratona. Vamos lá.